Origens e desenvolvimento do rock psicadélico. Programa de Vítor Cavalheiro. Primeira parte. O rock psicadélico é um subgénero do rock inspirado pela cultura psicadélica, a qual, através de uso de drogas psicadélicas, recriou, de modos diferenciados na música, as experiências e efeitos de alteração psíquica por elas causados. surgiu na segunda metade dos anos 60 do século XX e atingiu o seu apogeu entre 1967 e 1969 com o Summer of Love em São Francisco e o Festival de Woodstock. O rock psicadélico tenta reproduzir através da música as alterações de disposição, de percepção e de consciência, resultantes de substâncias que modificam o funcionamento do cérebro, explorando os efeitos eletrónicos e instrumentos exóticos, em particular o sitar, a tambura e as tábuas indianas. Instrumentalizações insólitas e insere-se num movimento amplo de rebeldia cultural contra uma ordem estabelecida, questionando os comportamentos e as formas tradicionais de autoridade. O termo psicadélico surgiu em 1956, formulado pelo psiquiatra Humphrey Osmond como termo descritor alternativo de droga alucinogénia e num contexto de terapia envolvendo drogas psicadélicas. O termo foi absorvido pela Beat Generation, um grupo de autores que procurou, na literatura, rejeitar os padrões narrativos em vigor e encontrar novos horizontes de espiritualidade, tendo alguns deles, como William Burroughs, Jack Kerouac, o Alan Ginsberg, escrito sobre o efeito de drogas. Isto fez aumentar a popularidade do uso das mesmas. Os membros da Beat Generation experimentaram o álcool, a marihuana, a benzedrina, a morfina e, mais tarde, drogas psicadélicas como o peyote, o yagé ou a ayahuasca e a dietilamida de ácido lisérgico, mais conhecida por LSD. Na década de 50, o LSD era usado nos Estados Unidos da América e no Reino Unido como tratamento de algumas doenças de foro psiquiátrico e pela Central Intelligence Agency num programa ilegal que pretendia o enquadramento da Guerra Fria, testar drogas que manipulassem os estados mentais e que, em interrogatórios, pudessem facilitar a confissão. O LSD é um composto cristalino que ocorre naturalmente como resultado das reações metabólicas do fungo Claviceps purpurea. Foi sintetizado em 1938 pelo suíço Albert Hofmann, que acidentalmente descobriu os seus efeitos. A descoberta dos efeitos do LSD aconteceu quando uma pequena quantidade de substância química foi absorvida pelo contacto com a pele de Hofmann. Isto foi suficiente para a substância produzir os seus efeitos e assim Hofmann viu-se obrigado a interromper o trabalho que estava a realizar naquele momento devido a alucinações que o afetavam. we feature now another favourite group, those wild guys, the Pretty Things. Their first number is one written by Tom McGinnis of the Manfreds, and it's about the commodity we're all after, LSD. Everybody's talking. Sweet girls with all your sweet talk. there. I'd sail the darkened seas on a great big clipper ship, going from this land here to that on a sailor's suit and cap. No início dos anos 60, o uso do LSD e outros alucinogénicos foram advogados pelos proponentes da nova expansão da consciência, tais como Timothy Leary, Alan Watts, Aldous Huxley e Arthur Koestler. Timothy Leary, psicólogo e professor em Harvard, foi expulso e até preso por ter incentivado o uso massivo de LSD para fins terapêuticos, espirituais e recreativos. As consequências psíquicas do LSD variam de pessoa para pessoa, dependendo de vários fatores como o estado psicológico momentâneo e o ambiente em que se está inserido, podendo ser agradável ou não o consumo da substância. Os músicos de rock começaram a incluir referências a drogas nas suas músicas, em tema como Lucy in the Sky with Diamonds dos Beatles, Purple Haze do Jimi Hendrix ou White Rabbit do Jefferson Airplane. Nothing. Sunday, nothing. Monday, nothing. Tuesday and Wednesday, nothing. Thursday for a change, a little more, nothing. Friday, once more, nothing. A Monday, garnish, a ding stick, a garnish. Mittwochen, garnish, stick, garnish. Freitag, fallen oven, a garnish, giggle, a job is white, a garnish. Lunes, nada, martes, nada, miércoles y jueves, nada. Vienes por cambio, un poco más, nada, sábado, otra vez, nada, nada. February, nothing. March and April, nothing. May and June, a lot more, nothing. July, nothing. 29, nothing. 32, nothing. 39, 45, nothing. 1965, a whole lot, nothing. 1966, nothing. Reading, nothing. Writing, nothing. Even arithmetic, nothing. Geography, philosophy, history, nothing. Social anthropology, nothing. Oh, Village Voice, nothing. New Yorker, nothing. Sing out in Folkways, nothing. Harry Smith and Allen Ginsberg, nothing, nothing, nothing. Poetry, nothing. Music, nothing. Painting and dancing, nothing. The world's great books, a great set of nothing. And body, nothing. A fucking nothing. Sucking, nothing. Flesh and sex, nothing. Church and Times Square, all a lot of nothing. Nothing, nothing, nothing. Stevenson, nothing. A Humphrey, nothing. Averill Harriman, nothing. John Stuart Mill, nothing. Carlos Marx, nothing. Engels, nothing. Bakunin, Kropotkin, nothing. Leon Trotsky, lots of nothing. Stalin, less than nothing. Nothing, nothing, nothing, nothing. A whole lot of nothing. Nothing, lots and lots of nothing. Nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, lots of it, nothing, nothing, nothing, nothing, not a goddamn thing. Daughter, mountains of the moon, Electra bow and bend to me. I hold the carrion crow, folly, rolly, riddle. I hold the carrion crow, bow and bend to me. Hey, Tom Banjo. Hey, Alonzo. More than Alonzo. Beach Boys, no álbum Pet Sounds, lançado em 1966, introduziram vários elementos associados ao psicadelismo no rock, maiormente progressões e efeitos sonoros elaborados e invulgares, bem como instrumentos menos convencionais. O tema Hang On To Your Ego, depois substituído por I Know There's An Answer, referia-se, na primeira versão, à experimentação de drogas de Brian Wilson. Os mais influentes nomes desta fase inicial foram, por sua projeção, os Beatles, The Beach Boys e Bob Dylan, mas na década de 60 muitos foram em nomes de bandas que surgiram dentro da cultura psicadélica, tais como, em 1963, os Fugs, em 1965, os Pink Floyd, Lothar and the Hand People, Big Brother and the Holding Company, Pearls Before Swine, Love, Electric Prunes ou Grateful Dead. Em 1966, os Cream, Iron Butterfly, Soft Machine, Incredible Strings Band, Yardbirds ou Gods. E, em 1967, os Spirit ou os Traffic. Em meados da década de 60, o estilo de vida psicadélico já estava implantado na Califórnia, mais propriamente em São Francisco, devido, em parte, à fábrica de LSD de Huxley Stanley. Tratava-se de um laboratório numa cave onde Melissa Cargill, sua namorada e uma química muito competente, produziam grandes quantidades dessa substância em 1966. No mesmo ano, o LSD foi ilegalizado na Califórnia. Os promotores desta iniciativa mudaram-se para Denver, no Colorado. Houve também nesta época uma grande proliferação de cafés, clubes noturnos e de rádios independentes. Já existia há bastante tempo uma cultura de uso de drogas à volta da música jazz e blues. E, no início da década de 60, o uso de cannabis, mescalina e LSD começou a crescer entre os músicos de folk e de rock, que também começaram a incluir referências a estas substâncias nas suas músicas. We'll be right back.

Boston, where rock and horse people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you away. Climb in the back with your head in the clouds and you're gone. With plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope eyes. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds. Lucy. Emergindo do folk da Califórnia, vieram The Byrds e do blues britânico os Yardbirds, que foram bastante influentes no desenvolvimento do género. Um grande número de bandas folk californianas absorveu influências psicadélicas. Uma das editoras discográficas que mais promoveu este género foi a San Francisco Sound, fundada por Matthew Katz e que apostou em bandas como The Grateful Dead, banda que ficou conhecida por fazer testes de ácidos em casa, Country Joe and Fish, The Great Society, Moby Grape, Jefferson Airplane, It's a Beautiful Day e Tim Harding. Em São Francisco, o Fillmore Auditorium organizou concertos atrativos, a sua maioria de rock psicadélico, e de bandas que representavam a contracultura da época. Tornou-se um espaço central na cultura desta cidade graças às iniciativas de Bill Graham, empresário e promotor. Bandas americanas como The Grateful Dead, The Steve Miller Band, Jefferson Airplane, Quicksilver Messenger Service, The Doors, Jimi Hendrix Experience, The Byrds, Big Brother and the Holding Company, Santana, Frank Zappa and the Mothers of Invention, The Allman Brothers, Creedence Clearwater Revival e bandas britânicas como The Who, Cream, Led Zeppelin e Pink Floyd tocaram nesta sala de espetáculos. O proprietário do clube noturno The Matrix, que abriu em 1965, começou a agendar bandas com esse tipo de influências para tocar à noite. O primeiro festival com essas tripes foi suportado pelo grupo Merry Pranksters, uma comunidade ligada desde 1964 ao autor Ken Kesey, cuja obra mais conhecida será One Flew Over the Cuckoo's Nest. O grupo vivia nas casas de Kesey, na Califórnia e Oregon, e defendia o uso de drogas psicadélicas, na altura ainda legais. Organizaram esse festival chamado Three Day Strip Festival no Longshoremen's Hall em janeiro de 1966. Teve participação dos The Grateful Dead, Big Brother and the Holding Company e The Loading Zone, que tocaram para uma audiência de 10 mil pessoas, dando os primeiros encontros com o acid rock aos longos instrumentais, jams e LSD. country for miles around, watching the people like ants on a hillside, running around, running around. So far below me I see the confusion, small-minded men with their small-minded wives. If they could see themselves where I am standing, they alter their lives, alter their lives. And I'm so high up, I'd touch the sky. And I'm so high up, I'd touch the sky. Climb up here, jump up here, skip up or run up. Get up here somehow, 'cause you find your head. Este programa teve locução de José Gonçalves. Realização de Vítor Cavalheiro. Over bridge of sights, to rest my eyes in shades of green, under dreaming spires, to Ichiku Park, that's where I've been. What did you do there? You feel there? Well, I cried. And why the tears there? Tell you why. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. I'm inclined to blow my mind. Get on the decks, will it burn? What I'll do, what will you do? I'd like to go there now with you. You can miss out school, won't that be why cool? Go to learn the words of cool. What will we do there? We'll get high. What will we touch there? We'll touch the sky. But why the tears there? a land not far from the ears of sound. The eyes of sight can see. It's over the trees. You'll be there by tomorrow's breeze. Few people get there quick by their chosen road. They don't know it's quicker to go by natural velocity. There is a wall of doubt surrounding everything that's there. Children fair, they ride there on the dreamy mare. At the great big gate, waiters wait. They must fill the form, denounce the norm. They are torn twixt praise and scorn. There is a land not far from the ears of sound. The eyes of sight can see. It's over the trees. You'll be there by tomorrow's breeze. By their chosen road, they don't know it's quicker to go by natural velocity. There is a land not far from the ears of sound. The eyes of sight can see. It's over the trees. You'll be there by tomorrow's breeze.